6200, reduzindo a velocidade para 1190. Tenente 6255, confirme sua indicada. No momento, 2509. 6255, reduzindo a velocidade para 2109. 210, 6255. 6200 desça para 3 mil pés. 3 mil pés, Ataco Vitor Lima X-Ray, tráfego esperado, desça para 2 mil pés, rapaz estabilizada. 2 mil pés, Vitor Lima X-Ray, estabilizado. Ataco Vitor Lima X-Ray, complete final do procedimento LS X-Ray, chame a torre na frequência 118 decimal 95. Para com a torre 118 decimal 95, Vitor Lima X-Ray, obrigado. Ataco Eco Delta Fox, ingresso no corredor Interlagos, reporte rotatória. Rotatória, Eco Delta Fox. TNR 6200, desça para 2 mil pés, autorizado LS X-Ray, pista 10, reposta estabilizada. 2 mil pés, autorizado LS X-Ray, reposta estabilizada. TNR 6255, desça para 4 mil pés, o ajuste 1018. 1018 até 4 mil, 6255. TNR 6255, canceladas restrições de altitude em ITAP. Ele está restrição versão ITAP, 6255. Tanguaco Delta Fox, chame a torre na frequência 118 decimal 95. 118.95, Eco Delta Fox. Zul 4082, solo foi os 26, direito 1219. Direito, 6 de torre, bom dia, é o Papatango Eco Delta Fox. Papatango Eco Delta Fox, bom dia, continua a aproximação, reporta final da 17. Rotará na final da nossa sete, Eco Delta Fox. Taxi Alfa Juliette, Porto 01. Alfa Juliette, 01, obrigado. Zulu 556, pronto pra cópia? Copia. Galeão 360, autorizado, VP November 857. Decola da 10, curva direita, no perfil da Dael, Lida, Irume. 5465, transponder, 120, decimal 80, controle. 360, autorizado. Galeão, Fernovedor 5710, direita, Dael, Leda e Irume. 5465, transponder 208, controle, bono 556. Correto, chame pronto, pushback finamento no passo. Força ali. Dom no teste liberado. Cinema 255, prossiga para 2010, o ajuste permanece, ano 018, Liz LS, X-Ray, pista no 0, reporta bando estabilizado. 2018, para reportar estabilizado, 2005, completa com a torre 1118 decimal 95. 6200, continua a aproximação, guardando pista no zero livre. Guardando autorização, Xenia 6200. É, com o Delta Fox é presente, passe 360 pela esquerda, devido a tráfego para pouso 1 no 0, aguardamos para 6 acertar final 1 no 7. 360 pela esquerda, 1 no 0, é com o Delta Fox. Eco. Vitor Lima, que veio solo, foi 46, direito ou no 219? Direito no 219, obrigado. Vitor Lima, que veio Alfa Kilo, parte 3, fica atento ao sinalizador. Alfa Kilo, parte 3, fica atento. Tráfego realizando 360 para Pousão no 7, pista auxiliar no interfere. Sente do tráfego, Xerém 1-5-5-6, acompanha a posição 04. Autorizado no portão 4, chefe de ataque. Estabilizado, LS, CNR, vem a 2-5-5. 2-1-8-95. 2-5-5, obrigado. Eco Delta Fox, passa novo 3-0, devido a outro tráfego, se aproximando para pouso na 1-0. Reposta no final do segundo 360. Sim, mais um 360, acho que dá pra foto. Torre Salvador, o Xaner 6255, bom dia, estabilizou a LS. O Xaner 6255, bom dia, continua com a estimação, guardando pista livre. Ah, se escuta, 6255. Xaner 6200, solo foi 41, no direito no 219. Direito no 219, Xaner 6200. Solo Salvador, conta, bom dia, Xaner 6200, livro. É 200. Recebi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da taxa da Juliette, Xenem 6200. Solo, voo 9556 para o taxa 181, 320, confins. 181, 320, confins, autorizado o taxa direito à Índia, Ponte Vera, 1295, ajuste, 1218, boa viagem. 618, Índia, 295, boa. 7. Continua a aproximação, Eco Delta Fox, aguarda a direção de pouso no 7. Continuando na aproximação, aguardando a livre pouso na nossa. Solo Salvador, bom dia, voo 790 da Cidade Lima, autorização para a rede. Voo da 790? Afirmo. Aguarde, copo, prepare a cuca. Fox, livre pouso 1-7, vento 1-7, 0 graus, com 5 nós. Livre pouso 1-7, com trem baixa de travaco, do Eco Delta Fox. 2-5-5-6, ponte 0 graus. 1-5-5-6, ali, mantém 5-0. Mantém. 962. Estou no 962, o senhor identificação para interceptar a chegada Mário Vena para hoje Bagog, descendo para o 050. Chegada Mário, mantendo o Bagog, 962, 0500. Alfa, Juliette para o 62. Quebrou? 55, Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette, portão 09, obrigado. Deve decolagem, eu não sei o que foi. Eco Delta Fox, fala, foi 45, confirma, Pátio? 45, para o Pátio. Três que transferir, estacionar. Controle Salvador, muito bom dia, é o Papa Romeu Bravo, Pesante, informação Lima. Papa Romeu Bravo, Vitor Tango, contato radar estabelecido na radial 260 do Verde Salvador. 30 descido para 3.500 pés, hoje estima 08, para ingresso nos corredores. Autorizado, descida para 3.500, hoje 1018. Solicitando a presença, se possível, voar direto Paripe? Cruzado, direto Paripe, o Bravo Vitor Santos. Direto Paripe, obrigado. Controle Salvador, muito bom, bom dia ainda. É o 956, na Dayal, passando 1.700. 1.556, bom dia. Contato radar na decolagem, saída da El, cruzado Leda, subindo para o 360. Direto Leda, 360, vou 956, obrigado. Zona 962 para o localizador, autorizado direto Zona. Zona, boa 962. Afirmo, tá pronto? Sim. Cruzado para Recife, nível de voo 370, via rota do plano. Decola da 10, curva esquerda, no perfil da Puca, Jamo, Aracaju. 5474 o transponder e o controle 120, decimal 80. Passado para o nível 370, Puca, Jamo, Aracaju, decolando 190, primeira corte esquerda, transponder 5474, controle 120, decimal 8. No 790 correto, estamos prontos no 8 com o espectro na meta. pronto, o Gol 790. Comandante, que a equipe de sola pode fazer essa passagem da guarda e passear no 9 à sua esquerda, mexendo o 8, chame aí para cá. Então, após a passagem do avião da guarda, que vai para o 9, está autorizando que estiver em acionamento o Gol 790. Para o Brasil, portanto, por gentileza, verifique o modo Charlie, não recebo sua simetria. Recebe o Bravo, cruzando? Agora sim, cruzando 102. O Gona 962 tem condições de voar na Prudente da Serra, confirme? Positivo, 962. Obrigado. Para Vitor Tango, informa o modo Charlie intermitente. Chegou, Prudente da Serra. Solo Salvador, o Gona 790 para o SAC, CAB de 133, 3 horas de força. 173? Negativo, 133. 71 no Índia, ponte espera 1895, 1018, boa viagem. Beleza, está aqui a parte Índia, ponto de espera 18, Uno. Uma boa tarde, uma trabalho. Para o meu Bravo Vitor Tango, prossegue na descida até Uno 1500 pés. Autorizado no 1500, Bravo Vitor Tango. Bona 962, livre das restrições, desça para 2.000 pés, ajuste na 018, autorizado LS, X-Rape, Trono 0, retorno estabilizado. 2.000, 28, encontra o X-Rape, 962. Bona 556, agora concentra Recife em 125, decimal 1, em caso de falha, 133, decimal 95. 251-3395 para o Recife. Muito obrigado, Bona 556. Bom dia. Salvador, uma boa tarde, voo 1790, ponto de espera da 190 Pro. Uno 790, bom dia, autorizado a linha decolar, vento 160 graus, 159. Autorizado, ingresso e decolagem da pista 90, voo 1790. Já posso avisar algum campo, por gentileza? Já está avisando, 92. Vamos prosseguir a descida para 1.700 pés, ajuste na 08. 1.700, 22. Para Vitor Tango, desce e mantenha 2.500 pés, ajuste na 09. Confirme 2.500? Afirmo. Ok, 2.500, bravo, Tango. Gente, hotel Romeu Golf, autorizado em IMA 500 pés, decolagem com proa WIST, coordenação com a torre, ela sobrevoa na cidade baixa, a cena 0163 no transponder e o controle 120, decimal 80. Lamento de decolagem 1895, 1018. Uno 790, decolou 56, controle 1208. 208, gol 790. Controle Salvador, gol 790, 1700 na Puca. 1790, contato radar, saída Puca, suba para o 370. 370, gol 790. Decolagem, até o meu gol. Camará pronta, pra favor. Para Vitor Tango, no 1506, ajuste no 08, reporta Paripo. No 1500, no 08, reportará Paripo, o Bravo TV. Controle, bom dia, Azul 4076, Zanceb e Lima. Azul 4076, senhora, identificação, permite para a chegada Mário, vendo a proa de Mário e descendo para o 050. 050, poderia autorizar a proa de Duna, senhorita? Negativo, autorizado ITAP. Autorizado ITAP, Azul 4076. Estabilizando, visão 962. 962, torre 18.95. 895, boa. Controle, Controle a possibilidade do Bravo Victor Tango voar da presente parede rotatória. Posso pronto para decolagem? Afirmo. Agora, estamos com a visão com o campo. Já na rotatória, repetirá a visão, obrigado. Controle Salvador, bom dia, Oceana E356, informação Lima. E356, Oceana, identificação, chegada mar e desse mantém o 050. Mar, boa. Contra 076, livre das restrições de altitude e velocidade. 30 descida para 3 mil pés, o ajuste na 08. Permitido, está livre, high speed de velocidade e altitude, 1018, 3 mil pés. Para um negócio na falha do solo, para o Whisky 500 pés, ainda tem esse qual ou não, zero? Esse bolso agora controle 120, decimal 8, foi decolado ao 01. Passar e controle, hotel Magoff. 4463, constante para copo, prepare a dial. Dial. Marca comprou a Whisky sem interferência com a 10 para sobrevoo cidade baixa 500 pés. Atenção, escuta do controle, ajuste na 08. 018, vamos ter escuta permanente, hotel Magoff. Bravo Victor Tango, tráfego 12 horas, rumo ao posto, 9 milhas, helicóptero montando 500 pés, sem interferência na sua aproximação. Gente do tráfego, Bravo Victor Tango. 790, agora com Recife, 12685. Recife, 12685, bom dia. China 356, livre de restrições de velocidade e altitude, desça para 4 mil pés, ajuste na 08. Para 4 mil, estado 08, livre das restrições de velocidade e altitude. Salvador approach, Century. Good morning, this is Century 216. Century 216, clock event, clear, did not arrive, send and maintain flight level 050. Please do the confirm, 070. 050. Okay, follow up, 050, performing mighty arrival, with the speed of restriction, 250. Sir. Libro Fox, bom dia, boa 962. Pelo 962, taxis Alfa, Juliette, portão 7. Alfa, Juliette, portão 7, vou lá dentro. Segura Monter 2709, 356, número 2 na aproximação. 2709. Cruzado direto SAP, 6356. Direto SAP, 6356. Contra 076, desça para 2.000 pés, autorizado LS, sector 8, estando 0, reporta estabilizado. 2.000, autorizado, reportará. Azul 4076. Direto do ano 407. Bravo, Super Tango, visual com o campo. Para ingresso no circuito, torre 18.95. 18.95, obrigado, boa tarde. Salvador, muito boa tarde. Bravo, Super Tango, visual com o campo. Papa Romeu Bravo, Vitor Tango, continua a aproximação, reporte final, pista no 7, o ajuste é 1-0 no 8. 1-0 no 8, reporte na final da no 7, Papa Romeu Bravo, Vitor Tango. Central 216, reduce to 230 knots. Ok, blowing 230. Tsunami 356, desça para 2000 pés, utilizado ILS 8.0, reporta quando estabilizado. Positivo, reportará estabilizado, o Tsunami 356. Vento 150 graus, com 4 knots. Ciente, livre pouso por Bravo, detectamos. Torcida prevista, Guarulhos? Dial. Dial. 3,000, que Tango Vitor Lima aqui na escuta. Peço que por gentileza entre em contato com a Fala S. Entrei em contato com a IBM e falou que não possui o plano para Guarulhos. Será que eu teria autorização do aço 4453? Afirmo, tem um 180 aprovado. Copia ou aguarda o 200? Copia, 180. Ilhéus Tony Yankee autorizado 180 e a Golf 677. Decola da 190. Curva direita, fechou agora será da subida coral. Aciona 0274 no transponder e o controle em 120 de 180. Afirmativo Ilhéus, nível 180, decola da pista 10, você dá coral. No transponder 0274, no controle 120.1. Correto, chame pronto no, na pole position para prospecto e acionamento. Pronto para pushback, acionamento na 01. Autorizado, só no tanque. Só no tanque. Torre, bom dia, azul 4076, visual. Azul 4076, bom dia. Continua aproximando, só um repórter e centro e mais travado. Reportará, 4076. solo Salvador Oceaner, 6213, informação Lima para o Brasil. 6213, o Galeão está autorizado, 360, veio pelo novembro 857. Decola da 190, curva direita, o perfil é da El, Lida e Lume. Aciona 5504, transponder, 1208, controle. Autorizado, Galeão, 360, decola da 10, direita da El, Lida e Lume, para o novembro 857. 5504 é o código 2081, controle Oceaner, 6213, na ponte 6. Correto, chame quando pronto, pushback, caramente. Entry 216, reduce to 200 knots, sending to 2000, cleared LS6A runway 10, com established. Unable to, Andres, minimum speed is 210 and proceed 2000. Utilizado 350 para Maceió e a UP Zulu no 7. Decola da 10, curva esquerda no perfil da Puca Jão Maracaju. 5520, transponder, 1208, controle. Confirmar o transponder? 5520. 16, traffic 2 o'clock, 8 miles, northeast bound, maintaining 180 knots. It's Alpha 320. Ok. 5520 e 128, 120, decimal 8, controle. Correto, chame pronto para o pushback também. Confia o portão? Tá no 5, tá pronto. Ensino 5, chame para o táxi. Autorizado 5, chama táxi no 864. Solo azul 4076, vibrou e a foca não se escuta. Azul 4076, na que tive a Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa Juliette. Controle, minha frente, estabilizou. 356, torre 18.95. 18.95, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, azul 2771. 2771, acionando a identificação para a chegada Mari, voo em Mari, descendo para o 50. Identificou, chegada Mari, descendo para o 050, azul 2771. controle. Via 356, livre pouso, pistola 0, ventuno 50 graus, com meia dúzia de nós. Deu livre pouso, 0, 6356. Find a localizer for stop 3, 2, 1, 6. Nossa, Alfim, 0, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 8, 6, 1, 9, or 4. Position. Disponha de atitude e velocidade, desça para 2.000 pés, hoje destino 0 no 7. Autorizado ele é com 0, reporta quando estabilizado. 2771, vai reportar estabilizado em LS da 10. Cruzado direto do Duna. Cena para 2000. Cruzado direto à posição Duna para o uso 2771. Posição Duna para 2771, senhor. Descendo para 2000. Grato. Tango Vitor Lima, que suína, escuta. Você já entrou em contato com a Fala S? Gente, só um instante. Oi, Salvador, bom dia. Eu sou 4463, ponto espera. 1-0, pronto. Outro 463, bom dia, mantenha o ponto espera da 10. Mantenha o ponto espera da 10, azul 4463. Outro 356, solo azul no 8, direito no 219. 3296, conhece? Alterna, João Pessoa. 4-1, Índia, ponto de espera, 1895-17, no ajuste, boa viagem, 1-864. 4-1, Índia, ponto de espera, 1895, voo 1-864. Bom, Levrou, acionar 6356. 6356, táxi de Alfa, importante da Gilete. Alfa, antes da Gilete. Papatango, Vitor Lima, que suína, escuta. Contato novamente com a Sala S. É, a mesma falou que não tem nenhum plano de voo lá. Leste Land, Minimum Zero, vindo 140 degrees e 5 knots. Ok, understood, clear to land, runway 13. Ah, foi feito em Jundiaí, não é isso? Se fosse feito aqui em Salvador seria mais rápido. Tem como ligar pra lá? No telefone? Mantenho no zero? A linha se mantém no zero. Tarde, caminhão, de 4, saída da São Hipócrita, Rio de Janeiro, São Simão, 380, sem forma. Sem partida. 6254 para o Santos Dumont, prepare a Dael, 1 minuto para cópia. Confirmo, Dael. Dael, Leda Bidete. Dael, Leda Bidete. 21, 16, Guardia 19, now get to the right and call ground 121, this Mount Niner. 1219 and turn 3216. Report Juliet. Report Juliet, 3216. Espera pronto, gol no 864, boa tarde. 864, boa tarde, após a aeronave da Azul, a Lima, tem? Pode falar de Sobre 771, no gráfico 12 horas, meia dúzia de milhas, no helicóptero, mantendo 500 pés sobre voo no setor, sem sugerência. Tem o tráfego, senhora, eu vou 771. Sessão 8. Azul 4463, decolou os 23, controle 1208. 208, obrigado, bom dia. Controle Azul 4463, bom dia. Azul 4463, contato radar na decolagem, saída Coral, nível 180. Coral, nível 180, Azul 4463. Number 3, 3216. Voo no 864, livre decolagem 1 no 0, vento no 30 graus, meia dúzia de nós. Estabilizador, localizador, Azul 27. Torre 18.95. 4.18.95, 27. Torre Salvador, Azul 27. Estabilizador, localizador 10. Autorizado para o Santos Dumont, nível 360, veio peso do 44. Decola da 1-0, curva à direita, no perfil da DAEL, Leda, BDEV. Aciona 5524 no transponder e o controle 120, decimal 80. É, está autorizado no controle de Santos Dumont, 360, decolando da 10, curva à direita para o decolar, de DAEL, Leda, BDEV, no 44, aero, via. Controle 120, decimal 8, 24, transponder, correto, chame pronto no nosso, espectro na meta. Minha costa já falou 24, controle 1208. 208. Azul 2771, livre pouso pisto no 0, vento 150 graus, 7 nós. Livre pouso, Azul 2771. Já ligar, chamo pra... Tá bom, vou ligar pro centro, coordenar um transponder e chamo pra cópia, o Vitor Lima que vem. Boa tarde, eu tô 3144, informação Lima. 3144, a senhora identificação chega da Mari, disse mantenha 050 projetado. Cadamari 050, na proa de TAP, Ultra 3144, foi solicitado high speed na DC. Autorizado. O azul 4463, autorizado, direto à posição coral. 4463, direto, coral, grato. Controle, eu vou 2064. O 1864, contato radar na decolagem saída PUCA, nível 350. Ok, PUCA. Via Marco Azul 350, o 1864. Salvador, bom dia, 3804. 3804, acione a identificação, chega da Mari, deixe mantém o nível 060. Deixe mantém 060, chega da Mari, 3804. Tango Vitor, Hotel Fox, condições visuais, desça para 1.500 pés, ajuste no 07. O primeiro a pousar em Salvador. Ok, para ingressos nos corredores, 1.500 pés. Cruzado SAP para o 3804. São 3804, controle. A escuta, senhorita. Prezado por hoje, TAP. Por hoje, TAP, da 3804. 771, solo 27, direito 1219. Direito 219, azul 2771. Solo Salvador, bom dia, azul 2771, Livrona, Eco. 2771, Alfa, Kilo, Pat 3, fica atento ao sinalizador no Pat. Alfa, Kilo, Pat 3, azul sinalizador 2771. Capatão Vitor Lima X-Ray, pronto, sobe. Guarulhos autorizado, 120. Via rota do plano de voo. Decola da 10, curva direita no perfil da coral. Aciona 5300 no transponder. E o controle em 120, decimal 80. no Pat 3, chegue pronto para acionamento. Preenchimento do TAC. Estacionamento Ocean 6213, gate 6. 213 no 62, autorizado para o pushback de estacionamento, chega para o ataque. Autorizado, chama o ataque. Controle Salvador, muito bom dia, boa tarde, Altan 9166. Altan 9166, boa tarde, via chegada Mari, desça para o nível de voo 070, ajuste no 07. 070, ajuste para 1017, via Mari. 360, está pronto? Firmou. Autorizado para Guarulhos, 360. Decola da 1-0, curva de direita no perfil da Dael, lê da Motiva e Motiva, intercepta seu pesouro 1-0 e segue conforme. 5527, transponder, 120, decimal 80, controle. Michelin, voo 20, mensagem. 3-0, Guarulhos, pesouro 1-0, decola 1-0, curva de direita na Dael, lê da Motiva. 5527 no transponder e o patrulho Salvador 1-0-8, voo 20, mensagem. Correto, chame pronto, pushback para o momento. Salve, Salvador, estou passando o vídeo de acionado para o ataque. E o táxi até sair do Pátio 3 já corte para ingresso no principal. Vai iniciar o táxi do Pátio 3 já cortará para ingresso no principal. Aproximação.